O importante é você estar no caminho. Se tem um grupo de 10 e você é o único que está no caminho, você vai pagar pelos outros? Não. Você está certo. Os outros, para cada um, paga o seu. Isso. Primeiro. Em termos de firmeza. Não existe isso de um banda puro. Um banda é um banda. Não existe pura, porra. Pura é purinha, aquela branquinha boa. Isso aqui é purinha. Um banda é uma só. Uma só. É. Sabe o que significa Exu? Exu. Sabe? É, o seu Giramundo disse que é o eixo. O eixo que move o mundo. É, também. Isso é mais fino, mais rebuscado. Eu falo diferente. O povo que anda. O povo que movimenta. Certo. Somos nós. Certo. Eu, enquanto Exu, não tenho que julgar. Então o senhor faz tudo. Tudo. O que for permitido, eu faço. Nem só isso. O tanto que a entidade cuidou e nem sabe que a entidade fez. Isso. Tem, porque tem valor. Nós cuida todo o tempo. Olha lá. Todo o tempo. Agora, é mérito. Recebe quem merece. Quem não merece, não vai receber. Precisa ainda alcançar um grau. Quem faz por onde, né? Não faz por onde receber. Certo. O objetivo principal que foi passado é gerar o que foi gerado. O pensar. Não quero que ninguém concorde com o que eu estou falando, nem quero que ninguém discorde. Para mim, foda-se. Fake you. Não é assim? É. Mas se houve um movimento, foi válido. Fez o filho da puta pensar. Claro. Isso é que é importante. Como é que foi aquela palavra nova que eu assinei para o senhor? O senhor lembra? Não lembro dessa porra. Jemanfu. Jemanfu. Seu tiriri, eu tenho que reconhecer. Seu tiriri, eu tenho que reconhecer. Se hoje eu tenho caminho, eu agradeço a você. Se hoje eu tenho caminho, eu agradeço a você. Vivia no mundo, perdido e sem amor. Depois que lhe conheci, toda a minha vida mudou. Vivia no mundo, perdido e sem amor. Depois que lhe conheci, toda a minha vida mudou. Hoje dou vivas, sem ter medo do amanhã. Viva hoje, viva sempre o Exu Tiririlonã. Hoje dou vivas, sem ter medo do amanhã. Viva hoje, viva sempre o Exu Tiririlonã. É ele quem segura a nossa banda. É ele quem segura esse conga. Quando o senhor chegou, o senhor fez uma saudação aos atabaques, o senhor ficou de costa para ele, e por que o senhor fez isso? De costa? É. Porque eu estou na frente. Se eu sou à frente, eles têm que estar nas minhas costas. Ah. Tá certo? Sim. Quando os outros vêm, vai de frente. Porque eles fazem parte da frente. Eu faço parte da segurança. A segurança tem que ficar barrando, pô. Não é assim? Sim. Ele fica de costas, vem outro fio no cu. Fudeu. Tá certo. E aí o senhor foi lá num canto e se ajoelhou. Que significado tem isso? Tem um iniciado lá dentro. Ah. É respeito. Certo. É isso. A orixá. Não gosto muito, não, mas tem que fazer. O senhor não gosta, mas tem que fazer. Tem, obrigado. Então tem muita coisa que o senhor, como entidade o Exu faz por conta de haver o candomblé por trás, que na Umbanda o senhor não faria. Não, porque lá não tem roncó. Não tem roncó, claro, claro. E também não devia ter atabaque. Não? Tinha que ter tambor. Tambor, claro. Tambor vai te fuder, atabaque não. Tá. É, você já tá fazendo isso? Já. Então, peraí. Uhum. Direito de resposta pros filhos das putas. Claro, Exu. Fala mal de mim, mas não fala por detrás. Fala mal de mim, mas não fala por detrás. Pega ela, diabo, pega ela, Satanás. Assim, só para quem está ouvindo, então, direito de resposta quer dizer os comentários, às vezes, impensados que as pessoas colocaram. Não, e os pensados também, todos. Os bons e os ruins? É, vai tudo, tudo no mesmo saco, pô. Por quê? Porque a minha função não é quem me aplauda, não. Pode jogar pedra, pode fazer o caralho. O importante é a ação. Certo. A ação que foi boa. Incomodou, valeu a pena. Não incomodou, não incomodou, valeu. Valeu. Valeu. Pior aquele que não lembra, ele fez escutador e não entendeu porra nenhuma. Ah, claro. Esse é que é o puto. Ah, entendi. Quando agora aquele que concordou, aquele que discordou, tá ótimo. É isso, a função é essa. É essa. Certo. E... é mexer no útero. A função... a função é descer no útero? Mexer no útero? Mexer, tá. Ah, quando... a gente fala que na Umbanda tem isso, na Umbanda não tem aquilo, e as pessoas querem tocar a Umbanda pura. Como que o senhor vê isso? Primeiro, em termos de firmeza? Não existe isso de Umbanda pura. Umbanda é Umbanda. Não existe pura, porra. Pura é purinha, aquela branquinha boa. Isso aqui é purinha. Umbanda é uma só. Uma só. É. Aí, como é que você perguntou? Em termos de firmeza e assentamento, assim, como que a Umbanda consegue sobreviver sem o candomblé por trás? Com a entidade. O que ela não pode fazer é fazer mistura e dizer que é Umbanda limpa, branca, porra, é uma merda assim. Não tem. Umbanda é Umbanda. Umbanda é para tratar da entidade. Ir lá trabalhar, aprender, vai embora. Acabou. Candomblé não. Candomblé atende do ser. É outra história. Da porta do ser. Do ser. Da porta para dentro. Isso. Uhum. E Umbanda? Porta para fora. Mas não se diz que enquanto eu estou na Umbanda, eu também estou aprendendo, também estou crescendo, também estou cuidando de mim? Ou o senhor vê que a pessoa só vai lá para atender o próximo e esquece de si? Vamos ser claros? Vamos. Vamos. Você tem 100% de atendimento na Umbanda. É. Não é isso? Sim. 90% é merda. Que isso? Que é merda? É... ai, estou com dor aqui. Ui, meu banco diminuiu. Ai, tiriri, meu marido saiu de cara feia. É. 90% é isso. 10% é a caridade verdadeira. Nossa. É. Caridade que eu digo verdadeira, aquele puto que está precisando mesmo ser ajudado, ser uma palavra, uma coisa. O resto não é nada disso. Querer ser grande, porra, todo mundo quer. Sim. Vai procurar Umbanda pra quê? Pra melhorar no emprego. Puto, vai estudar, filha da puta. Vai correr atrás, porra. Certo. Claro. Pode falar. Então, essa postura da Umbanda servir o próximo, o senhor quis dizer que 90% é besteira que as pessoas procuram. É. Mas a porta está aberta para atender a todos, né? Não pode. Não, você, quem abre essa casa, não pode limitar, porque não é uma porta aberta. Certo. Entra todos e todos serão atendidos. Tá. Agora não vem com esse. Com essa conversa fiada, ah, porque eu atendo, porque... mas, caralho, não é nada disso. O atendimento é da entidade, não é do médium. É. É a entidade que atende, então ele não atende porra nenhuma, ele só serve de cor. Certo. Só de aparelho. Quem faz a coisa é a entidade. Se for ele, fudeu, não tem entidade nenhuma ali. É. Agora, eu tenho tido essa ideia, talvez é falta de interpretação da minha parte, o senhor saberá dizer que a Umbanda sozinha não conseguiria se sustentar por conta da falta dos assentamentos que só o candomblé pode proporcionar. É possível tocar uma Umbanda sem o candomblé? E se é possível, como fazer isso? Na parte pode, de Exu? Pode, pode. Desde que você não misture. Umbanda não tem corte, não tem oferenda, não tem... Se tiver, fudeu, porque não é Umbanda. Uhum. Então você tem que saber o que você está fazendo. De que linha, para qual o objetivo daquilo ali. Claro. Agora, você é Umbanda, branquinha, limpinha, como eles falam. Vai lá, faz um cortinho, vai lá, faz uma oferenda, porra, aí não é mais, porra. É. Aí não é mais. Então o objetivo saiu. Saiu. Mas quando assim, tem um filho que começa, vamos dizer, eu sou um zelador, eu tenho um filho que começa a dar atendimento. Eu tenho o meu assentamento, o assentamento primeiro, da casa. Se o teu filho começou a dar atendimento, a responsabilidade é sua, uhum. Porque é seu filho. Certo. O que ele falar, a responsabilidade é da casa. Dentro da casa é da casa. Certo. Fora da casa ele se foda, mas na casa é da casa. Então se você deu autorização, você tem que saber no mínimo que já está pronto para fazer. Ah. Não é isso? Sim, ou não? Claro. Se mas você vai lá, dá o papelô, que ele é doutor, você tem que saber que ele é. Sim. Senão não vai funcionar. A primeira coisa é essa. Uhum. E a segunda coisa, você é doutor? Não. Para dizer que alguém é? Não. Então isso tem que ser levado também em consideração, porra. Se eu ficar aqui, achei bonito, vou ali, tenho um banco, abro uma casa de Umbanda limpa. É. Aqui não faz nada, tudo é limpeza. É. Aí começa a botar, eu posso autorizar alguém se eu não passei porra nenhuma? Não. Nem te dar tá aqui? Tá aí o mental do médico trabalhando? Sim. Aí pode tudo, né? É. Então, para que a entidade esteja aí e firme, qual que é o procedimento que o senhor sugere? Uma pessoa que quer levar a coisa da maneira correta. Sentir. É a sensação. O orixá, o guia, a entidade, ele fala através do seu mental. Ele fala através do seu daqui de dentro. Como é que fala o nome? Do íntimo, do coração. Isso, vem de dentro. Uhum. E você sabe que a entidade está ali. Sim. Então, a confiar. Se ele botou outro para fazer a consultada, é porque tem que fazer. Tá. Agora tá sempre é aquela porra que fala, orai e vigiai. É. O que não tá tendo é essa vigia, mas não é vigiar o outro não, vigiar a si mesmo. Porque o meu médico se errar, no dia da consulta, se ele fizer uma merda, esmerda todos os outros. Porque ele é o centro de tudo. Se você bagunça o telhado, como é que você vai querer que a chuva não caia lá dentro? Certo. Vai molhar todo mundo? Vai. Então essa é a diferença do zelador pro médium. Só a responsabilidade dele e de quem está lá. Uhum. Que ele endossou, assinou lá para o médico fazer a consultada. Tá. Não é isso? Sim. Quem ouve o senhor falar assim tem a impressão de que, olha, eu cuidei de mim, consegui ouvir minha voz íntima, sei que tem uma entidade ali através de mim, agora eu posso então, ou a entidade dá a carta branca para o outro atender você também? Você não, a entidade. Isso. Mas assim, aquela pessoa não tem que ter o mesmo... número de assentamento que eu tenho. Aí você está misturando. Você está falando de Umbanda ou de candomblé? De Umbanda. Então Umbanda não tem assentamento. Então, não tem. Não tem. E como é que a casa se sustenta? Pois é. Se o assentamento é preciso? Através dos três pilares. Ah. Caboclo, preto velho e criança. Ah. E Exu que faz esse círculo nesse ternário. Exu que liga os ternários. Se ele tiver a firmeza nesses três, ele pode tocar uma casa de Umbanda. Pode. Pode. Agora ele não pode estar recebendo... Orixá. Isso, porra. Ele não pode botar em Roncó, sem ter o assentamento. É, Camarinha, como chama? É, tem outro nome, mas... Tem outro nome. Mas recolher, dizer que fez, isso. Que fez... Isso já é outra parte. Ele está entrando em outro campo. É. Que não pertence a ele, porque ele não foi consagrado lá. Uhum. Ele não recebeu de ninguém essa autorização para fazer a coisa. Certo. Como é que fala? Bonito, mano. Outorga. Outorga. É. Maravilhosa. É. Então, quando aquele filho começa a atender e ele não tem o que eu tenho como zelador, ou seja, assentamento, meu e da casa. Tudo que ele fizer ali vai vir pra mim. Vai, tudo. Eu que sou o para-raio ali. É, a lei do retorno. Você não endossou? É. Você que segure. Ou tô errado? Não, tá certo. É só que natural. Amanhã ele pode vir desconcentrado, amanhã ele pode fazer uma besteira. Você tem que estar concentrado para segurar a banda dele. Pra você que... não é o zelador, não é o dirigente? Sim. Não é dirigente que fala? Isso. Vamos mudar os termos para poder ficar claro. Vamos. Na Umbanda é dirigente. Isso. Canomblé é o zelador, babalorixá. Tá, tá. Então, qual que é a diferença de uma pessoa que tem por trás... Eu estou perguntando para o senhor como Exu para saber sobre as defesas, a firmeza da pessoa. Quem vai falar melhor disso é os Pena. Sim. Os velhos. Sim, no que se refere ao Umbanda. Eu vou falar o meu, pai. Isso, a sua parte. Meu Deus, gente. É, de defesa, de proteção e de firmeza da pessoa. É. Qual que é a diferença de um dirigente de Umbanda que se iniciou no Candomblé e aquele que não se iniciou em termos de levar bem uma casa de Umbanda? É chegar no momento em que a casa chega, cresce, e o atendimento, e ele saber os pontos de descarga, os pontos de concentração de energia, os pontos de descarga dessa energia. Porque se lida com energia, você tem que ter um polo positivo, um polo negativo e um neutro. É. E aonde que fica isso se você não sabe? Certo. Então a diferença é essa, você pode ser iniciado no Candomblé, seguir seus rituais, mas dizer assim, eu não quero uma casa de Candomblé. Eu vou abrir uma Umbanda, vou trabalhar com minha entidade. E ele vai botar os assentamentos dele lá. O que ele não pode é, nesse título de Umbanda, botar a coisa do Candomblé. É. O senhor fala, não é? Ele pode, mas não vai ter o conhecimento para lidar com aquilo. É não, porque ele passou pelo Candomblé, mas ele não vive o Candomblé. Certo. Ele vive outra coisa. O Candomblé é vivência, dia. É. Cada dia é um dia. Cada dia você aprende uma coisa, o orixá passa uma coisa. E aí você vai relembrando. É. A sua socialidade. Sim. A Umbanda não, é uma mente consciente externa que incorpora nisso e vai falar. É. E não precisa disso. Agora, a descarga tem que saber os pontos de descarga. Dentro da Umbanda tem que saber o ponto de força e o ponto de descarga. Tá. Entendeu? E esse conhecimento, você acha que fazendo um curso de Umbanda à distância não está suficiente? O que é que eu falo? Não, o senhor disse que tem que... O que é isso, a distância? A distância, eu faço pelo computador, a pessoa me ensina e eu aprendo, vou lá e risco tudo. Ah, então também vai fazer cortador, operador, tudo por isso? Não, aí já é mais difícil. Umbanda não tem corte. Umbanda não tem corte. Mas por que vai fazer mais? Não, o cortador que eu digo de casaca. Ah. Doutor, sim. Casaca branca. Esses não dá pra fazer a distância. Mas é, por que não dá? Porque lida com o humano. É. E o outro também não vai lidar com a mente? Vai. Do humano, como é que ele vai fazer uma coisa assim? Ele tem que ter, e fazendo só nesse estudador, se fosse assim, ela passa. Você aprende a incorporar por aí? Não. É o gelador aí, o dirigente aí. É a prática, né? Não, é Exu, tu vira no Exu, na frente dele. E agora, o que tu faz? Ah, agora tu vai pra ali, faz assim, é assim que ensina? Não, ele ensina só a teoria. Pra isso tem que ter um desenvolvimento. Claro. É com a prática. Sim. Um médium chegar a um ponto de dar uma consulta, ele tem que ter uma vivência dentro daquela prática. E aí a prática é de cada casa. Cada eu não estou falando aqui da prática, estou falando da base, da essência. Uhum. Entendeu? Pergunta, como saber qual entidade podemos ter confiança de seguir tudo aquilo que ela indica numa consulta? Isso. Vamos supor. Você, qual é o conhecedor de erva? Vamos dizer que passa um banho de erva. É. Qual é o conhecimento de erva que o dirigente tem para aprovar uma receita dada por uma entidade ou não? Porque dentro de uma casa séria, tudo que se passa para a pessoa de fora tem que passar na mão do dirigente. Ele tem que autorizar. É ele que vai cair a merda nas costas dele, porra. É mesmo. Tu vai endossar uma coisa que tu não tá vendo? Sim, entendi. Não, é burrice, porra. Sim, senhor. Parece as coisas óbvias, nós deixamos de praticar. É igual você chegar ali na que vende bolota, como é o nome? Remédio? É. E chega lá, me dá um remédio aqui, que eu tô com dor aqui na perna. Aí o outro vai lá e dá qualquer um. É. Ele é casaca pra dar? Não. Não, porra, vai foder o outro. Vai. Só que não seria uma afronta para com a entidade que receitou, a preta velha receitou aquilo? Não, porque a preta velha é humildade. É. O caboclo é simplicidade e a criança é pureza. Como é que vai ser agressivo? É. Ele tem que ter a humildade, a simplicidade e a pureza. Até se o dirigente duvidar ou achar que está errado, ele explica o porquê. É. Olha, essa coisa tem essa energia tal, que somada a essa vai dar esse resultado que é o que ela está precisando. E ele vai explicar, pô. É. Agora é fácil, vai ali na encruz, acende o toco. Pra quê, porra? Acender toco? É. Pra quê? Claro. Não acende toco nenhum. Nossa. Acende na tronqueira. Mas desse jeito ninguém vai querer ser zelador mais, dirigente. Ah, porque fica difícil, né? É, aí tem que estudar muito tempo. Tem, porra, tem. Tudo aqui tem que se evoluir. Mas as pessoas acreditam que só incorporar a entidade já sabe o que tem que fazer. Ah, é? A entidade chefe. A entidade chefe, agora você falou, então ela é a responsável, e é isso que eu estou falando. Sim. É a entidade chefe do dirigente que vai autorizar ou não. Ah. Eu estou falando dirigente porque a entidade tem que falar com ele. Ao ele ver lá o papel que está escrito, ele vai ter alguma coisa errada aqui. Tá. Era aí que eu vou chamar o chefe para o chefe dizer se pode ou não. Uhum. Entendeu? Certo. Isso virou receita. É. Se você está passando mal, ah, toma um banho de arroz. É. Ah, o senhor está passando mal, toma banho de guiné. Ah, vai, toma banho. Ah, está se sentindo caído, toma e levante, você vai ficar de pé. É. Será que é mesmo? É. Então. O mesmo remédio serve para todo mundo? Não, senhor. Ah, porra, parece que tem um monte. Parece que tem um monte? É. Tá certo. Ah, as pessoas querem saber, Satiri, nesse assunto que a gente estava falando, do atendimento, como encontrar... se não for através da própria fé, porque às vezes diz assim, ah, ele recomenda tudo aquilo, mas você tem que ter fé também. Como é que é essa distância entre a erva realmente funcionar, se a pessoa tiver fé ou não? Aí, a fé parte de cada um. Isso, o dirigente, quem deu a consulta, não tem que se importar. Eu fiz o meu papel, se o outro vai fazer com fé ou não, é coisa dele. O resultado vai depender dele. Mas o meu papel está feito, está direito. Daí pergunta assim, se o objetivo da Umbanda é que a pessoa se reencontre, qual a diferença... O objetivo da Umbanda não é esse. Qual que é? Não é se reencontrar. É a manifestação do Espírito para a caridade. Esse é claro, o objetivo. É outra coisa. É outra coisa. Uhum. Porque daí... Então, tá vendo? O povo que manda esse tipo de pergunta já está pensando que é psicólogo. Isso, e não é. Não tem que ser essa coisa, não. Que o senhor começou falando. Ai, me dói aqui. Isso, aí vai lá. Acaba o meu sofrimento mental. Bom, às vezes é a coisa da cabeça dele. É. Então aí a entidade que está atendendo vai falar alguma coisa. Como é que chama esses remédios, esses bolotas remédios que não servem pra porra nenhuma? Placebo. Isso, é placebo. É. Pronto, mas a entidade está consciente disso. Aham. E tem como buscar a instrução dos nossos próprios guias fora do terreiro? Como? Explica isso melhor. Por exemplo, quero fazer uma pergunta pro guia lá no terreiro, eu faço na minha casa mesmo. Tipo... Mas você como? Como é consulente? Como consulente. Ou... Não. Não. Você não tem ligação nenhuma. Tá. E como médico? Uma coisa é o grupo mediúnico. Uhum. A outra coisa é o grupo que vai lá só para ser atendido. Claro. Não é isso? É. Sugadores. Não fala assim. É, porra, muito é sugador mesmo. É? É. E até pra isso o dirigente tem que estar atento. Aham. Então, e o médium, como é, ele pode falar com os espíritos lá na casa dele? Pode, com a entidade dele. Pode. E o senhor falou, se a pessoa começa a dar atendimento na casa dela, o senhor falou que se dane. Isso é problema dela. Dela? Dela. Nenhum dirigente tem que se responsabilizar pelo atendido no casuário. Não. Não, não tem que se responsabilizar. Porque no casuário é outra energia. Mas o que pode acontecer de ruim? Ele cismado que é uma merda e não é nada daquilo. O problema da moça é receitar uma coisa errada. Isso. Ou então não vai resolver porra nenhuma. Vai cair aonde? É, na costa dele. Isso. Uhum. Mas normalmente o pessoal que atende em casa é pra ganhar dinheiro. É outra coisa errada. Uhum. Umbanda não tem esse cobrador. Não tem. Não tem que fazer cobrador. Não tem. Porque não é caridade, porra? Sim. Se comprar, deixa de ser caridade, é venda. É. Não é venda, sim, é troca. Sim, sim. A única troca que tem na Umbanda é de energia. É. Não existe troca financeira de banco. Não tem. É energia. Se você foi receber uma graça, foi lá, fez uma doação, aí é outra história. Certo. Claro. E o que, que determina a maior firmeza de uma entidade a incorporar no médium? Se é o tempo que ele está lá, é o dirigente pedir mais firmeza para ela? As experiências que ele tem de outras vidas, o que ele foi, o que ele participou, o que ele traz de mental. Ah. Isso é que determina. Uhum. Muitas das vezes, um mal entra, já começa a fazer o consultado, o outro demora mais. Cada um tem um tempo, o tempo do despertar dessa consciência. A evolução intelectual, se utiliza, não faz um médium interferir mais na mensagem que está sendo passada do que aquele que não tem muito conhecimento? Você falou uma coisa de interferir. É. Se interferir, está errado. Ah. Ela tem que somar. Ah. Se você tem um mental rebuscado, cheio de, né, cheio de coisa, a entidade pode usar isso para fazer se entender. Uhum. Se não tem, ela vai dar a receita. Pode dizer assim: toma um banho de pega-pinto. Vamos botar assim, tem essa erva, pega-pinto. Não é pega-piru, não, pega-pinto. Ela sabe, vai dar o banho de pega-pinto. Mas se no mental do médium ele já sabe qual é a função do pega-pinto, melhor para a entidade, pô. Ah, melhor. Claro. Então, eu não estou suando, tu tá me dando na minha cara, não sei ainda. Vamos dizer assim agora, uma pessoa que ela é um ateu. O que, que é isso? Ateu que não acredita em nada, não acredita em Deus, nem nada. Essa pessoa tem proteção? Tem, pô. Puta, o outro passa a vida inteira se matando lá, pra acender as velas, pra fazer as conexões. Mas será que ele tava tão ligado assim? Ou é mais uma mania? Vira uma como se fala? Um costume, um hábito. É igual beber. Beber essa porra de água. Isso. Hábito. É, vai lá, acende 10 velas. É. Só acendeu e saiu. O outro que não faz, acende nada. Senta, faz a prece dele, se concentra, atinge o grau que ele quer, atinge a esfera, certo, que ele quer. E aquele que não acredita em nada? Por que, que ele pode ter mais proteção com um cara que está 10 anos na Umbanda? Porque ele nunca errou. Ele nunca usou aquilo para enganar ninguém. E aquele que está lá está enganando. Ah. Existe tudo. Tudo tem duas faces. Toda moeda tem dois lados. Tá. Mas como é que a gente faz então para, nesse caso da incorporação, ter certeza que você não está fingindo? Primeiro que não tem que partir desse princípio que está fingindo. Uhum. Se entrou aqui, vai fazer, não é doido nem palhaço. É. Vai fazer coisa para os outros verem. Não é isso? Sim. Primeiro isso. E não cabe ao humano, ao encarnado, julgar isso. Para isso ele tem uma entidade. A entidade vai saber a hora certa de atuar. De atuar, a hora certa de atuar. De atuar, de chamar a outra entidade e falar: olha, você fica mais firme nesse médium. Certo. Ele, o médium está passando muito no seu mental. É. Tem que ser o seu, não o do médium. É. E aí isso é que é firmeza. Sem ofender, sem importar expor, sem fazer nada disso. Chama no canto e fala. Faz uma reunião, né? Assim que fala, sim. Reunido lá e fala. Agora, não pode ficar um julgando o outro que está, que não está. Quem é esse para fazer julgador? O senhor vê isso nos médiums? O quê? Esse julgamento do outro. Vejo, muitas das vezes, a entidade está ali. É. Mas o mental do médium é meio pomposo, para não falar garboso, essa merda toda, então meio se gargalha mais alto. É. Mete o joelho do médio chão, entendeu? Isso prova o quê, porra? É. Que o médio é pesado, é gordo, só isso. Mais nada, porra. Certo. Claro. É fazer esse pedido para a entidade. Mas então existe o desenvolvimento, porque a gente aprende que a pessoa já tem a mediunidade, a hora que a entidade quiser chegar, ela chega. Tudo é condição, condicionamento mental. Uhum. Tudo. Por que, que você tem que chegar numa casa de um bando ou o que for, e trocar a sua nanga? Porque você já se condiciona aquilo mentalmente. Tudo é condição mental. Ah. Então, se for bem preparado, tem fundamento. Se não for, não tem. Agora, toda regra tem uma exceção. Uhum. Tem aquele que não precisa da nanga, porque ele já está no nível de acesso espiritual mais alto. Então ele pode fazer, mas não quer dizer que vai dizer que todos têm que fazer. Não é assim? Uhum. E está falando sobre ateus, sobre médium, mas essas pessoas que têm mediunidade e não praticam a religião onde a mediunidade pode ser praticada, te ouvi dizer que elas são bastante assediadas. É assim mesmo? Não. De que forma pode se praticar a mediunidade? Uhum. Se você ensina aos candangos, você pode praticar sua mediunidade ali. Você detectar aquele candango que está com maior dificuldade e ir lá e ajudar. Sim. Isso é uma forma de mediunidade, de estar desenvolvendo a mediunidade. Sim. O casaca, às vezes com uma palavra de carinho, uma palavra, ele consegue consertar. Médico, claro. Não é assim? Claro. Mas assim, sobre a obsessão, a pessoa quer saber sobre obsessão e mediunidade. Como que a pessoa que tem inocência nesse sentido de combater uma obsessão pode viver com isso, sem frequentar uma religião? Não tem. Não tem jeito? Não, porque ele não tem força para combater, porque precisa, se ele está sendo obsediado é porque não tem força. Claro. Então ele precisa de ajuda. Para isso tem a Umbanda. Certo. Para ajudar nesse ponto. É. Entendeu? E o espiritismo e o candomblé são à parte um pouco. Como? Para ajudar nesse sentido? Não, ajuda também. Candomblé ajuda. Ajuda. Se você morreu morreu alguém que você era muito apegado, você fica muito triste, muito... E vai lá no espiritismo, lá baixa o espírito manda um recado bonito, falou, você sai bem, valeu, tá tudo certo, foi cumprida a missão, pronto, já vai. Tá certo? Não é o mental? É. É trabalhar mental. Muitas das vezes, não é porra daquele espírito nenhum que está ali. É o outro espírito que veio e sabe que se falar que é fulano, ele vai sair equilibrado. Então vamos equilibrar. É o equilíbrio, então, que mantém a pessoa na sintonia certa para escapar dele. A obsessão. Isso, o caminho dele. É o que o senhor falou antes. Você está no seu caminho, está bem. Isso. Tá, o importante é você estar no caminho. Se tem um grupo de 10, você é o único que está no caminho, você vai pagar pelos outros? Não. Você está certo, os outros, cada um paga o seu. Quem tem cargo de dirigente ou de zelador, pode se subtrair a essa necessidade de assumir esse cargo? Pode, não tem esse arbítrio, livre-arbítrio? Tem. Pode, ele pode dizer, não quero. Vai se fuder todo, mas não quero. Vai se fuder todo? Vai, porque ele veio para uma coisa e não está cumprindo. Claro. Isso é um compromisso assumido antes. Sim. Ancestralmente, antes dele estar cá. Se não quer cumprir, vai assumir esse peso. Se alguém chega no candomblé e os búzios dizem, olha, você tem mão de corte, não sei se é assim que chama, e você tem mão de Ifá. Isso significa que a pessoa deve praticar isso? Isso bateu dentro da pessoa? Ah. Isso disse respeito, disse alguma coisa lá dentro, aí é que você tem que estar equilibrado. Para saber, peraí, porra. Me disseram que eu tenho que botar a cabeça ali para o outro cuspir em cima. Porra, que merda é essa? Você tem que ter discernimento. Uhum. Não é isso? É. E aí é subjetivo, vai de cada um. Claro. O grau de consciência de cada um. O grau de consciência. É. Minha intuição, não, consciência. Consciência. Se eu estou aqui para atender, eu estou aqui para atender. Agora, se eu estou aqui só para atender quem está com problema de amor, é a minha consciência, né? Só vou atender quem está com problema de amor. Quem está com problema de saúde, só vou atender quem está com problema de saúde. Quem está fudido na vida, vou atender quem está fudido. Uhum. É a consciência, o que você se presta a fazer. Mas se a pessoa tem, assim, a missão dela de ser um dirigente de uma casa de Umbanda, por exemplo, chega uma hora que ele vai ser obrigado a fazer isso? O senhor falou que tem o livre-arbítrio, mas vai se ele quiser, todo. Vai ser melhor para ele. É mais um conhecedor. Ah. Não quer dizer que ele tenha que praticar, mas ele tem que saber o que é. Ele vai lidar com tudo. Não é isso? Ele Sim. vai lidar com tudo. Vai. Claro. Bom, só... Conta essa história aí. Como? Cristo, quando estava na Terra, estava caminhando, passou para o Cipriano. Cipriano estava fazendo feitiço. E ele perguntou, Cipriano, para quem é esse feitiço? Para aqueles que não acreditam em vós. Isso continuou a caminhada dele. Ah, Por que ele não repreendeu o cara? Porque é necessário. Ah. Como é que vai saber descobrir o caminho? Se não tivesse tropeçada. Certo. Precisa humildade. Aí entra onde entra o outro pilar, humildade. Se eu estou sofrendo, eu vou procurar quem possa me ajudar. Certo. De peito aberto, para me ajudar. Não é isso? É. Só o ato de ir já é uma grande coisa. Está procurando ajuda. Ajuda. E pode ser que aquela entidade que ele se consultou não vai ajudar. Mas a cúpula espiritual vai ajudar. Ele entrou num centro de energia e com isso ele é beneficiado. Muitas vezes porque eu nem fazer falador. É. Basta fazer sentador e ir lá fazer o seu pedido e vai ser recebido. Certo. Como existe uma ordem em cima e embaixo, até essas egrégoras de espíritos zombeteiros, quilumbas, que fazem mal para as pessoas, é permitido por uma razão. Tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão. O mal, o maior mal que pode te causar é o seu. É aquele que você aciona. É o seu, aquele que você aciona. Isso, uhum. É o seu negativo. Uhum. Como é que é isso, acionar o próprio negativo? Oh, tu só vive de mau humor. Vive mandando todo mundo se fuder. É. Você quer o bem, porra? Daí tem a pergunta, quando o Exu pede para fazer uma entrega numa encruzilhada, como podemos identificar uma encruzilhada? O senhor falou da outra vez, vê onde estão os pontos cardeais. E ali no meio, no intercruzamento, é a encruzilhada. Dentro da casa de santo, dentro do ambiente espiritual, não na rua, não fora. Não existe encruzilhada na rua. Não se deve mexer com essa encruzilhada. Não tem ponto de força, nem ponto de descarrego. Ah, na casa tem os assentamentos. Na casa vai ter as firmezas. Que você pode chamar de assentamento, de firmeza, de tronqueira, do que for. Ah. Mas tem o ponto de força e o ponto de descarrego. E é diferente. Na rua não tem ponto. Nossa. Então, como que às vezes as pessoas vão lá na encruzilhada, no encontro de duas ruas, por inocência, talvez, e depois que volta, depois de uma semana ou duas, tem o resultado que queria? Dá certo o negócio. Pela fé. Uhum. Mas que aquilo lá podia ser feito em outro lugar, porque você não tem que fazer o outro engolir isso, goela abaixo. O outro que não é da religião. Isso, você não tem que expor sua religião, sua fé. Ver a sujeira na rua. É, não tem necessidade disso. Mas sujeira pro outro, pra mim, é coisa linda. Tá, mas aí vai estar. Tá, não é lindo porque tá ferindo o direito do outro. Claro, claro. Não é isso? Sim. Então uma coisa que poderia vir até melhor, bem mais ou menos, porque você feriu do outro. Ah. Claro, é uma interferência ali, você perde um pouco do seu crédito, né? Isso. Ultrapassando o outro. Pode perguntar. Ó, o senhor comentou que o Exu é neutro, o senhor sustenta isso? Sustento, pô. Porra. Mas sustento eu, não, é a verdade. E eu perguntei se o senhor podia escolher atender ou não. E aí ficou um pouco dessa dúvida. Será que o seu Tiriri... ele faz porque é da lei fazer aquilo que trouxeram para ele ou ele pode realmente escolher? O senhor tem que fazer tudo que traz, mesmo que é mal, para ver o outro cair e levantar? Ou o senhor pode falar, não, isso aí eu não vou ajudar, não? Eu não tenho que julgar isso. Ah. Eu, enquanto Exu, não tenho que julgar. Então o senhor faz tudo? Tudo. O que for permitido, eu faço. Mas não é tudo permitido? É. Ah, o não é permitido é aquilo que não está no caminho dela. Isso. Ou que tem que sair daqui 6 meses só. Isso. Não vou fazer isso aí agora. Claro. Mas o que é para atrapalhar alguém, o senhor pode ir lá e fazer. Não é atrapalhar, é alertar. Alertar? Muitas das vezes se alerta. Uhum. Não é atrapalho, é alertar. É diferente. Explica, por favor. Toda pedra que é colocada no caminho, através de nós, Exu, não é para maltratar. É para mostrar, fazer você acordar. Toma um tropeção, você acorda. Porra, todo errado. Não é por aí. Certo. Deixa eu tentar melhorar. Vou procurar outra casa, vou procurar uma ajuda. Uhum. É pra isso. E nessa ajuda você descobre uma nova fé, uma nova força. E aí segue. Não foi pra ajuda? Foi. Se você vê isso acontecer no seu próprio corpo. Uhum. Se você não cuida bem do seu corpo, como é que esse corpo vai ficar? É. Podre. Isso. Não é assim? Sim. E qual é a forma de fazer ele não ficar podre? Cuidando dele. É equilíbrio. Aí isso você leva para o físico, para o mental, para o espiritual, para tudo. Você precisa cuidar. Sim. Você é o responsável pela carcaça que o seu espírito está. É. Não é isso? Sim. Então é isso. Nossa. Então, quando, por exemplo, uma casa recebe uma demanda, o zelador ou o dirigente recebe uma demanda, mas ele está seguindo o caminho dele, não fez nada para ninguém. Vem o Exu daquela pessoa que fez a demanda para entregar, certo? Isso. Não, isso não vem. Esse não vem? Vem a energia que mandaram. Quando tiver que estar certo, isso não entra. Ah. Se eu for, mentalizo uma força para te derrubar, ela só vai atuar se você tiver abertura para isso. Uhum. Se você não tiver, não vai, porque isso não vai fazer o trabalho à toa. Eu vou num lugar que eu sei que eu não vou fazer nada? É. Não, muitas das vezes eu falo pro outro, olha, tá bom, vamos fazer. E eu faço o contrário, faço ele ter a consciência de que aquilo ali não vai levar a lugar nenhum. Porque não vai para lugar nenhum com aquela porra. Claro. Entendeu? Sim. É transformar, muitas vezes sem precisar falar. Entendi. Claro, ele vai esperar do senhor, daí o senhor começa a fazer um movimento que ele mesmo chega pro senhor e fala, olha, aquilo lá não era mais, não precisa mais fazer. Agora eu tô de bem com aquela pessoa. Ou até nem fala. Mas o senhor sabe. Porque vem muito é pedir. Mas falar o que aconteceu não vem, não. Não vem? Não. E o senhor gostaria que viesse? Ah, por mim tudo faz, pô. Vem, não vem. Se vier dar alguma coisinha, a gente aceita. Se vier dar alguma coisinha? É, pô. O senhor disse que quando alguém desencarna, tem a opção ou de reencarnar, ou de vir trabalhar, ou de evoluir. Por que o senhor disse que não podia mais reencarnar? Isso ficou numa dúvida na cabeça das pessoas. Quando você cumpre uma missão, que já, aquilo eu falei da evolução que você perguntou. É. Quando vocês falam que está evoluído, não tem que encarnar mais para quê? A não ser que lá em cima tem um objetivo de outro, ensinar outro, aí encarna. Certo. Mas quando chega um grau de evolução, não encarna mais. Não encarna mais. Não. Mas no caso do senhor, deu a entender assim, que o senhor não encarna mais porque já veio tanta vez, não, percorreu tanto essa estrada, não aprendeu nada, agora fica desse lado. E não aprendi, não estou botando em prática agora o que eu aprendi. Sim. Não tem necessidade de eu virar carne. Ah. Eu posso vir em espírito. Claro. É isso, porque carne leva um tempo. O espírito não, ele já incorpora com a consciência que ele tem. Sim, realmente. Não é isso? É. Vai que eu despiroque e não quero mais. É. Encarnei. Vai te fuder, vou é beber, vou é marapá. É. Fugiu da missão. Fugiu. Fugiu. É. Em espírito o senhor consegue isso muito mais rápido. Isso. Mas então não tem isso que o Exu, ele veio tantas vezes acabou o limite de incorporação dele. Tem um limite. Tem? Tem. Mas o limite como se fala? É individuar. Depende do que foi feito dessa encarnação. Pode ser que volta pouco, vem só para cumprir aquele tempo. Uhum. E depois não vem mais. Pode ser que volta muito, aí vem mais vezes. Vai depender do caminhar. Pode acontecer do preto velho do pai Marcos vir como Exu? Incorporar como Exu? Isso você pergunta a ele. Não, qualquer preto velho pode vir incorporar como Exu? Não, a linha dele é outra. É outra, né? Exu é ligação, ele não é ligação. E quando o Exu evolui e vira caboclo, ele pode... Quem falou que vira? Não vira? Não, pô. Não, pô. Tá certo. Olha, quando o senhor passou aquela ideia dos polos, dos sete polos, e tem aquela que é a coroa encruzilhada, o senhor podia falar um pouco mais sobre o polo noroeste? O senhor disse que tudo que entra na roda, na encarnação, desencarne, vem por ali. Isso. O que o senhor quis dizer? Porque ali é o último ponto antes do reinício. Uhum. Então é o polo de entrada. Porque a partir da entrada ele vai passar pelos outros sete. Uhum. Chegou o oitavo, é hora de sair. Saiu, se julga, aí não somos nós, outros. Se julga se aquilo foi cumprido ou não. Não foi cumprido, aquilo retorna pelo mesmo polo que saiu. E volta novamente para a roda, para a coroa. Entendeu? Sim. Por isso esse polo é de saída, porque é o último polo, saída e entrada. Uhum. Quem que define se determinada casa será ou não permitido o Exu atuar no mal a pedido de um consulente? Igual o senhor falou. Tem a ordem da casa. Isso. E aí, o guia-chefe. Isso. E tem que passar pelo crivo do dirigente também. Exu não atua no mal, Exu vai no mal, vai no bem. Exu é neutro, ele vai em qualquer lugar. Claro. Então não tem isso de autorizar ir no mal. Não, mas o senhor falou que quando tem a doutrina da casa não permite, ali não pega nada. Não, não vai fazer coisa ruim. Uhum. Não vai fazer nada disso. Uhum. Mas todo Exu atua. Certo. Não tem isso. Exu vai em qualquer polaridade. Para isso não é Exu. Uhum. Sabe o que significa Exu? Exu. Sabe? É, o senhor Giramundo disse que é o eixo. O eixo que move o mundo. É, também. Isso é mais fino, mais rebuscado. Eu falo diferente. Uhum. O povo que anda. Ah. Uhum. O povo que movimenta, certo. Somos nós. Certo. Então ali tem que dar um movimento que a gente interpreta como mal, porque a pessoa caiu e não vê que lá na frente vai levantar mais forte. Isso. É algo assim. Isso. Por que se você gente... tropeça agora aqui nessa porra, tropeça de novo, tu é burro. Não, tá. É porque que demora mesmo. Seu Siriri, se eu for consultar com um guia... e ele me perguntar sobre a minha vida para poder me ajudar. Pode-se afirmar que aquele médium não está incorporado? Porque o senhor até falou alguma coisa antes. Pô, se você tiver que falar tudo da sua vida para mim, eu não estou incorporado. Daí que surge essa pergunta, daí que surge. Vai de novo. Não, se eu for me consultar com um guia, daí ele fala, me fala tudo sobre a sua vida. Guia ou Exu? Um Exu, por exemplo. Eu venho e me consulto. Daí o senhor fala, ah, fale da sua vida, fale. Então quando a entidade pede... Primeiro eu vou perguntar, gente, por que tu quer saber da tua vida? Tu sabe, porra, quer que eu diga? Não, ao contrário. O Exu pede pra ele contar a vida dele. Pede pro consulente contar a vida dele. Daí o consulente... A pergunta é essa. Se a entidade pede pro consulente contar a vida dele, pode-se dizer que o espírito não está incorporado? Não, primeiro que não se pode fazer esse julgador. Independente. Independente do que for, não pode fazer esse julgador. Claro. Se ele pediu, ele deve ter algum objetivo. É. De repente ele quer saber onde está o dó. Ah. Porque chega assim para você, ah, eu estou sofrendo tanto, eu sou tão bonzinho, porra. Pego a velha, levo no colo, boto a velha na cama, dou comida na boca. Mas quando ele tá dando a comida, come, filha da puta, no mental. No mental. Vai dar um banho na velha, filha da puta, tem que dar um banho nessa porra. É, tá certo? Tá caminhando certo? Não. Ali na frente tá fazendo de um jeito, por trás tá pensando em outra coisa. Não, por trás não, por dentro. Por dentro, que é pior. Isso, é pior. Claro, que é aquilo que fica mais gravado nele, né? É isso. Uhum. Existe um número fixo de encarnação, o senhor falou isso é individual, né? É individual. Existem fases de evolução do espírito que o senhor pode definir como fases? Fase de evolução? É, não sei se na outra vez o senhor citou que existiam 7 fases de evolução do espírito. Isso é o que se fala, não é isso? Ah. Então eu só posso dizer o que pode ser dito. Claro. Então 7 fases, mas não tem a quantidade de quantas vezes se fica numa fase. Ah, entendi. E aí quando a pessoa quer saber assim, se em outros planetas existem atuação de entidades como Exu, existe polaridade positiva e negativa, isso daí já é. Tem, pô. Claro que tem. Tem tudo igual? De outra forma, mas tem. De outra forma? De outra forma. Uma forma que a mente humana, às vezes, não consegue definir. Sim. Então o senhor está concordando que existe um sistema de vida, não igualzinho, mas similar, em outros planetas. O que é similar? Ou seja, você encarna, você tem filhos, você tem sociedade. Isso eu não posso afirmar. Uhum. Dessa forma, não. Existe. Mas a forma que é, só lá. Não posso dizer para você humanizar uma coisa que não é humana. Ah, humana que eu digo aqui, claro, desse planeta. Claro. Então, muito menos perguntas a respeito desses assuntos, o senhor não pode tratar, não, porque... Se eu for falar isso, eu vou ser o quê? Eu vou estar enganando, pô. O senhor vai estar enganando? Vou estar enganando, eu não sei. Eu não posso falar. Eu não vivo nessa energia. Eu só falo daquilo que eu vivo. O senhor percebe, então, nos terreiros, onde quer que o espírito se manifeste, o médium ter essa preocupação de responder tudo? Tenho. O senhor tem visto isso? E como é que a pessoa se conscientiza disso para cuidar, tratar isso? Que não é necessário saber tudo para estar incorporado. Ser humilde e saber que ele é humano e encarnado. Uhum. E que só isso já é muita coisa, se ele entender a função disso. O que é além disso não é da compreensão dele. Não é. Então ele deixa para quem é para compreender. Deixa para quem pode compreender. É isso. Claro. Porque senão ele vai falar o quê? Você vai acreditar ou não, porra? Vai resolver o que é a tua vida? É. Eu falo, naquele lugar tal, lá em cima, tem vida, tem isso, tem aquilo. Vai melhorar o que para você? Sim, porra sim. Nenhuma. Nenhum. Pra que saber disso? Vamos cuidar da sua evolução, a sua caminhada. Isso é que importa. Sim. Nós estamos aqui para isso. Sim. Nós não estamos aqui para desvendar os mistérios. Não. Não. Então, voltando ao assunto que o senhor falou da outra vez, quando se pergunta se trabalho, o que se chama de macumba, se alguma coisa enviada pega, então se essa crença não faz sentido para outra pessoa, não está naquela sintonia, é igual o senhor falou. Não pega. Não pega. Não pega. Não pega. Sobretudo o que o senhor falou, se estiver no caminho também. Isso. É isso. É, às vezes é um despertar da fé. E para despertar a fé tem que dar uma fodida. Ah, e aí vai ser feito. Vai ser feito. Vai ser feito. Não é para despertar? Certo. Vai ser feito. A quem não está aqui, não está vendo que o senhor, sempre que se comunica com a gente, o senhor faz o trabalho do senhor com charuto. Esse charuto já o povo está cansado de saber para que é. E que é uma merda que eu estou fumando agora. Não é bom não, seu tio? Não, pô. Por quê? Tá todo desfazendo, pô. E que isso atrai os miasmas pro ponto de força do senhor e lá ele se... Isso é só um instrumento. Claro, lá ele... Na outra. Esses miasmas lá se transformam numa energia positiva. Isso, se engloba e se modifica a essência. Ou seja, como faz o fogo com o material. Isso, não transforma o pó em carvão? Sim. É a mesma coisa. Mesma coisa. E daí... Mas que tem utilidade. Ah, tá. Tem a mesma utilidade. Quer dizer, muda a utilidade. Mas no caso do miasma, ele tem a mesma utilidade, só que ele não tem mais aquela energia. Uhum. Ele transformou, ele transmutou. Certo. E a transmutação, nada se perde. Claro. Tudo se aproveita. Claro. Certo. E... Só fumar uma vez não tá bom? Se eu fumar só uma vez, já dá para capturar os miasmas ou eles são produzidos assim, toda hora? Cada coisa que nós estamos falando aqui, quem está escutando está emanando um pensamento, não tá? Lá no futuro. Não, agora. Ah, agora também. E eu tenho que tirar. E se for ruim? Não vai interferir? Vai. Então tem que tirar. Nossa. É assim. O humano é foda. O humano é filho da puta. E aí outra coisa que o senhor faz que as pessoas não estão vendo é que o senhor cospe. Toda hora o senhor cospe. Eu fui numa outra casa que os pretos velhos cuspiam. Toda entidade cuspia. Que função tem o cuspir? Isso. Eu não estou puxando a fumaça? Não estou soltando? Puxando a fumaça. Eu vou engolir isso? Vou prejudicar o médico? Não, depois que o senhor desincorporar, o senhor leva tudo. Porra nenhuma. O que está lá dentro fica, porra. Eu só tiro o que é astral. O que é físico, não. Então os dentes vai estragar de qualquer forma. Todos, cai tudo se não cuidar. Ixi. E avisa o meu para cuidar, porque senão não tem como segurar o charuto. Mas isso é real, pô. É real, mas se começar a falar assim, quem que vai querer fazer parte do... Aqueles que tem que fazer. Quem que tá no caminho. É, mesmo. Porque cai de quem fuma, cai de quem não fuma, tudo cai. Cai. Se não cuidar, cai. Certo. Não é assim? Mas vai dizer assim, bom, eu fiz por uma boa causa e meu espírito vai cuidar de mim. Não, isso não pode. Não tem que ter essa intenção. Quando você vai fazer um trabalho, é uma troca. Uhum. Você vai lá com o objetivo de ceder, de dar, isso foi acordado antes. Então não tem que ter troca aqui. É. Eu não tenho que estar aqui porque eu vou evoluir esse médium. Ou o médium se propôs a me receber, a ceder o corpo para mim para poder se melhorar. É. Aí é troca. É troca. É troca. Isso é mérito. Quando tiver o mérito, vai receber o mérito. Mas se ele não tiver, ele pode trabalhar a vida toda, não vai ter. Porque nem tô trabalhando sou eu. Ah, realmente. Ó. O senhor está dizendo assim, Não adianta falar, ah, seu tiriri não vai deixar meus dentes cair, ele vai agir no meu perispírito e vai tirar o que pode fazer o meu dente cair, porque todo o tempo que eu me dediquei ao próximo, com ele incorporado, foi para fazer o bem à caridade. O senhor está dizendo, não, não venha pensando que a gente vai dar essa ajudinha aí. Não, não tem nada disso, não tem isso porque lá. Porque você já veio pra, com a missão bem porque tinha conta para pagar. Isso, ele só está resgatando. Então todo cargo de dirigente é um karma. É karma, não é dharma, é karma. E quando é os filhos é um carminha, mas é karma ainda. Por que carminha? Carminha é a bolsinha, viver. Não, mas eu digo assim, é um karma menor, porque ele não está tendo que ser dirigente. Não, ele não é um karma menor, às vezes até o maior. Maior? É, que precisa de alguém para dirigir, senão ele despiroca. Ixi, certo. É, pô. Não é maior? É. É maior. É difícil saber, então. Não tem como medir isso. Não tem. Por que as pessoas, então, gostam de olhar para o outro e dizer eu sei qual é o problema dele, eu sou melhor? Eu vou dar um exemplo aqui, que vocês conhecem. Certo. Esse, como é? Xavier. Chico Xavier. Aham. Não foi um grande médico? Foi. Não atuou sempre para a caridade? Sim. E para morrer não foi internado, não teve doença? Sim. Por que se ele fez tanta caridade? É. Por que não cuidaram dele? Será que não cuidaram? Porque o que importa para nós é o espírito. Ah. Isso aqui a carne é podre. Certo. Se você não tomar banho, infecta pra caralho. Não é assim? Se não limpar, sim, os dentes caem. Isso faz parte da natureza humana. Claro. Só, não da natureza espiritual. Então, quando você aprecia o final da vida de um dirigente ou um zelador, um final terrível. A gente é que também... ele não se cuidou. Mas a gente também pode pensar que foi o último presente que vocês deram para ele desapegar de vez de tudo que tem aqui e poder evoluir o espírito. Pode, mas não quer dizer que seja. Sim, pode ser isso também. Pode ser isso, claro, também, mas não quer dizer que seja. Sim, pode ser várias outras coisas. Isso. Certo. Fez muita merda, se fudeu todo, não cuidou de si, não cuidou da carcaça, e aí se fudeu. Então o senhor acha que quando abre uma casa a pessoa não deve se dedicar 100% a ela? Como assim? Ah, às vezes você abre uma casa, você fica 24 horas lá e você esquece um pouco de cuidar de você, do seu físico. Tá errado. Como? Você tem que estar bem sempre para poder trabalhar bem. Se você não estiver bem, você não trabalha bem. Como é que eu vou trabalhar num médico que está todo fodido? Que não se cuida. Então, mas e o peso da responsabilidade nas costas do médico? Fala, eu preciso ir, eu preciso fazer. Ele tem que ir fazer, nós temos que entender. Se ele tirar uma vezinha para fazer esse cuidador dele, o que, que isso vai mudar? É a ideia, por exemplo, no carnaval. As casas de Umbanda fecha e muito pai de santo fala assim, que coisa terrível está se fazendo com os consulentes que tanto precisam da Umbanda. Você vai deixar fechado por 2 semanas, onde já se viu isso? Vai a merda, porra, não tem nada disso, manda ele se fuder. Como assim? O povo tem direito de se divertir, porra, que merda é essa? Mas até o dirigente, ele também, casa... ele também, veste a baiana e sai. Não tem nada disso não, tudo tem sua hora. Nesse ponto nós não podemos interferir nisso. A força e a fé, ele pode estar vestido de carnaval, de que for do caralho a quatro, que ele continua com ela. Continua. Continua, porra, ele é ser humano. Então não bebe, não come, não caga. Mas então o senhor está de acordo de uma pessoa, um pai de santo que tem, atende 100 pessoas por semana, ficar 2 semanas sem abrir a casa para ir pular carnaval? Por que não? Se isso vai fazer bem a ele. Mas e as 200 pessoas que não foram cuidadas? Espera as 2 semanas. Mas esse morre? Morreu, enterra. Tava na hora, ninguém vai antes da hora. É, tá certo. Ó, se tiver que morrer, vai morrer. Não é isso? Sim. Agora eu queria perguntar pro senhor a respeito do lado espiritual... Porque durante... se você pensar assim, aí vira uma escravidão. É. E não é escravidão. Isso tem que ser alegria, isso tem que ter prazer de fazer. Prazer de estar na casa, prazer de estar com seus filhos, com seus médicos, com o corpo mediúnico, o que você chamar. Tem que ser prazeroso, porque é daí que nasce a alegria, o bem-estar de estar ali. Se estar ali forçado, fudeu tudo, já era. Não está cumprindo porra nenhuma. Mas então qual que é a responsabilidade clara do médium numa casa, seja Umbanda ou Candomblé? De quando ele estiver ali, ele está. Inteiro. Não quer dizer que ele tenha que estar todo dia. Claro. Estar inteiro, o senhor quer dizer, não está metade dele, metade da vaidade dele? Isso, deixar isso tudo lá fora. Metade do orgulho. Isso, e começar a trabalhar isso, porque isso é que vai ferrar por ele na frente. Vai. Vai. O orgulho, a vaidade, isso que vai ferrar ele. Certo. Eu não posso esquecer da ideia do carnaval. Muita gente diz que no carnaval é o dia que a bruxa anda solta. Ou no Halloween. Anda solta porque é uma trepação, filha da puta, só por isso. Então é mas certo. Mas trepam todo dia. Aí vem uma coisa aqui, vamos falar. Eu sei que muitos cultos aí que estão escutando vai ficar cheio de merda. Porra, vamos dizer. Tá, tem que ter... não pode fazer isso. Não pode... Ele deixou de foder? Não. Deixou de comer? Não. A vida segue normal. Então tudo é normal, porra. É. É só um momento que o povo escolheu pra fazer uma festa. Só isso. Certo. Não tem isso, não. Não tem? Se faz a segurança, se faz as firmezas, porque a casa não vai estar com pessoas. Não vai ter o corpo mediúnico na casa. Então tem que fazer a segurança da casa. Uhum. Mas só por isso, mais nada. Mas então se durante o carnaval alguém decidir deixar a casa aberta, tocar o trabalho normal, porque é uma expressão de estar inteiro ali, da alegria de todo mundo, então o senhor fala vai. Vai, abre, porra. Se segurar, vai. Por que o senhor fala se segurar? Não é um dia, um tempo normal igual a todos os não outros? Não pode fazer isso e depois se arrepender. Ai! Tiriri, deixei a minha vida toda pra trabalhar com você. Deixou porque quis, porra. A tempo certo teve, você que não quis fazer. É. Não vem depois cobrar de mim. Então, a energia espiritual durante o tempo do carnaval não é mais trevosa do que na Páscoa? Não, tudo é igual. Essa coisa de carnaval, de Páscoa, é inventado por vocês, porra. Pra nós tudo é igual. O senhor sabe que em várias casas tem todo um preceito que se faz a respeito dessa data, de datas festivas, como o Dia das Bruxas ou o Carnaval. O senhor sabe que muita gente... De onde surgiu isso? Do humano. É superstição? É, porra. Uhum. É coisa do mental de cada um. Certo. Se você acreditar nisso, isso funciona. Se não acreditar, não funciona. Não funciona. Não. Claro. Qual é o Dia da Bruxa? É o dia que ela mexe o caldeirão. É. É claro que tem um dia certo? Não. Se tem um dia certo, todo mundo já fica prevenido. Ah, bom. Mas assim, quem tá ouvindo vai dizer assim, puta, tudo que eu fiz, deixei a casa fechada para não entrar mau espírito, egum. Mas por que que ele não... Por que que faz isso? Porque fecha, não tem ação humana. Então é necessário fechar. Ah. Isso que eu tô falando. Mas não interessa se é carnaval, se é... Como é? Páscoa. Isso, não interessa, o nome não importa porque isso foi criado pelo homem. Deixa eu entender junto com as pessoas que estão ouvindo essa história. O senhor está dizendo que sempre que fecha uma casa por um período de mais de uma semana, tem todo um procedimento. Isso, porque não vai ter atuação humana ali. Tá, um procedimento magístico por parte do Exu. Isso, ele tem que manter a segurança da casa, a guarda da casa. Tem que manter. Mas isso independe de ser essa festa de carnaval, de coisa, claro, claro. Independe, sempre assim. Tem que ser. Certo. E se o dirigente ou o zelador não sabe o que tem que ser feito para que a casa fique protegida enquanto ele estiver fora? Então ele tem que sair da função. Porque ele tem que saber. É aí onde está. Uhum. Que identidade. Certo. O que a entidade definir é aquilo que é a segurança. Uhum. Se ela definir, acende um toco lá na porta e acabou. É aquela segurança. E a entidade tem que dar a segurança que é necessária. Mas se ele visita essa casa aqui e diz, olha, o pai Marcos faz de um jeito todo diferente, ele fica inseguro. É o jeito dele. Se ele está inseguro é porque ele não aprendeu. Claro. E nem confia no que ele carrega. Certo. Tudo é a entidade que dita. Uhum. Não é assim? É, se for aqui, você segue aquela entidade, ela é a chefe. É. Se você faz trabalhador, se você não confia no chefe, como é que vai ser? É. Pô, aí pode tudo. Claro. Então, Sr. Tiriri, a gente está se aproximando do fim já. Já? É, o médium tem outras obrigações aí, trabalhos para fazer. Daí ele pediu para ficar assim mesmo. Nessa pode falar. Uma hora. Tá? Vai falando. Tu gosta de falar também? Não mais. Vamos aproveitar. Então, começando... Não, mas daí, antes de eu ir embora, a gente fala... O que eu quero falar com você é que o meu objetivo principal... O que me foi passado, não, eu não tenho objetivo nenhum com isso. Tá. Meu objetivo é trabalhar, chegar aqui, poder. O objetivo principal que foi passado é gerar o que foi gerado, o pensar. Não quero que ninguém concorde com o que eu estou falando, nem quero que ninguém discorde. Para mim, foda-se, fake you. Não é assim? É. Mas se houve um movimento, foi válido. Fez o filho da puta pensar. Claro. Isso é que é importante. Como é que foi aquela palavra nova que eu assinei para o senhor? O senhor lembra? Não lembro dessa porra. Gemanfu. Gemanfu. Claro, então o senhor quer movimento, o resto? É, porque do movimento, tudo que movimenta não fica parado. Certo. E assim, água parada apodrece. Certo. Se você botar ela em movimento, ela faz o quê? Como é que fala? Pino. Oxigena. É. Não é, não é válido? É. É isso que tem que fazer. Oxigenar a Umbanda. Oxigenar o Candomblé. Oxigenar a fé. Independente do nome que ela tem. Certo. A gente ouve histórias do senhor. E antes de finalizar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa história em específica. Que história? Quando o médium, levaram ele para uma dessas igrejas que exorciza o espírito no meio do salão, né? Foi, filha da puta. A daí, porrada comeu. Comeu. Daí, ele contou... Mas que... eu não fiz, porque ele foi, não. Não, espera, conta o começo da história. Daí, o médium foi levado para essa igreja, chegaram no ouvido dele e falou, sai. Isso. Pra exorcizar ele. Isso. Pra me exorcizar. Pra tirar o senhor. Isso. Daí ele disse que... Não mandou sair, eu saí, incorporei e fiz a merda toda. Daí ele disse que ele apagou assim, daí de repente... Ela sabe, ela era pequena. Uhum. Ela acompanhou essa porra. Acompanhou? Como é que foi? É, não sei se ela lembra. Uhum. Pegaram, eu virei no casuário. Numa igreja dessas aí que exorcizam? Não, virei na casa dele, onde ele morava. Ah. Ele era criança. Tá. Aí o pai dele pegou pra ele um pai de sangue. Que tá aí? Vai tomar no cu. Isso. O senhor falava? Falei, porra. Me dá um charuto aí. Que charuto? Você não fuma? Fumo. Isso. E ficou essa merda. Com que idade ele tinha? 10. 10 anos. Isso. O senhor chegava e falava isso pro pai dele? É. O pai dele achava estranho. Achava que tava doido. Claro. Aí levou pro casaca. Médico. E toma bolota, nada. Claro, quando eu queria vir, eu vinha. Aí, agora é o demônio. Então vamos pra igreja. Chegou na igreja, tudo certo, ele assistiu o culto, né? Assim que fala, o culto? Sim. Tudo normal, não fiz merda nenhuma. Quando o filho da puta do pastor botou a mão na cabeça dele e mandou, gritou no ouvido, sai, eu falei, agora chegou a minha vez. Me deu a deixa que eu queria. Gatunhei no pescoço do puto, levei muita porrada, mas também dei muito. O senhor segurou e enrolou a gravata assim, é isso que é, o senhor porque ali, ali não sai. Peguei ali, toma-lhe porrada, toma-lhe porrada. O senhor deu murro nele? Dei, porra. A filha da puta veio gritar, sai no meu ouvido, porra. Filha da puta não vale porra nenhuma. O puto hoje tá todo fudido. Tá. Não é mais nada. O outro é, mas ele não é não. E aí levei porrada nas costas de como filho da puta, mas não sou feio. Quando eu vi que o médico não ia aguentar... Porque estavam batendo nele, tava né? Estavam batendo nele, aí eu larguei. Aí mandaram voltar. Quando chegou no casuado, virei de novo. Peguei o puto do pai dele. Botei ele no chão, falei, se mandar ele de novo pra lá, ou ele morre ou eu vou matar. Que isso? Aí eu tive que ameaçar, né? Aí foi ameaça. Foi. Senão eu ia tomar uma porrada de novo. E não ia aguentar, porra. 10 anos. O médio, né? De 10 anos. Aí foi quando ele desistiu. Pai dele. É, desistiu. Entrega essa porra do demônio mesmo, deixa. Então, existe por parte do pastor o magnetismo que força vocês a se manifestarem? Não. Não. Não foi o magnetismo, porque não tem porra nenhuma. Não. Não, foi o momento. E não era nada daquilo. Tá. Assistir o culto, o médico pode ir lá assistir, fazer o que ele quiser. Agora não pode vir gritar no meu ouvido e mandar eu sair. Não estava fazendo nada, porra. Ou seja, o senhor, tendo essa ordem de sair, agora não tem ninguém superior seu que segure o senhor, porque a gente chamou. Isso, não me chamou, apareci. Claro. Sai ou saí. Existem muitos casos como o do senhor, hoje acontecendo na igreja? Muitos. Que Zé Chu vem pra zoar mesmo. Isso. Os pombogiros. Você pode ver aí nesse negócio que você faz, tudo dançando, dizendo que é o Espírito Santo, mostrando a bunda. Isso é Espírito Santo aonde, pô? Sim, no YouTube, claro, claro. É Espírito Santo porra nenhuma. Ali é um Exu que tá brincando, tá zoando, tá fazendo brincadeira. E os putos tudo acreditam. Quem ouve, frequenta e tem esse carinho por Exu, não gosta de ouvir o senhor dizendo que é Exu que faz isso, porque vai dizer, puta, Exu tem ocupação mais séria. Como que o senhor responderia isso? Se o médico levou ele lá, porque nós vamos na radiação do médico que a gente que nos traz, claro, na missão. Se levou nós lá, nós vai. E canta, nós dança. Vambora, dá porrada, a gente dá também. Vambora. Ué. É por isso que no Búzios, quando Bara ou Exu responde e a gente pergunta se meu time vai ganhar, se vai ganhar na Mega Sena, vicia Exu e vocês começam a brincar um pouco. Isso, para poder ver que não é por aí, não é isso. O objetivo daquilo não é isso. E acaba perdendo a mão da resposta. Isso, não vai responder mais nada. Porque não é para isso que tem o oráculo. Certo. O oráculo não é para isso. O que significa oráculo na sua cabeça? É, o oráculo é aquele que guarda o mistério e que responde quando consultado com seriedade. E o mistério é saber se vai ganhar banho? Não. É saber se vai conquistar aquela mulher? É. Isso não é mistério, pô. Não. Isso vai dar competência de cada um. Certo. Não é isso? Pra não falar outra coisa, o tamanho das coisas. É. Não vamos falar isso pra ficar feio. Sim. Mas não é isso? Claro. Então essas manifestações dessas igrejas nem sempre são vocês. Mas não se deve duvidar que o médium que tem a missão de trabalhar com vocês chegue lá e vocês venham na irradiação dele. Eles são muito despertos. Ah. Eles usam a mediunidade para poder ficar dizendo que é revelação. Revelação é porra nenhuma, é um espírito que está ali falando. Somos nós. Nós somos a boca coletiva. Então chega lá, ela chega lá. Eu tive a intuição. Intuição não, revelação do divino. Ah. E você vai cair ali na esquina, cuidado. Não é divino porra nenhuma, foi Exu que falou, porra. E daí Exu derrubou pra provar. Não, aí já avisou ela, ela já vai passar ali olhando, porra. Ah, entendi. Ajudou, não ajudou? Ajudou. Porra. Abriu a brecha. Aí fala que foi revelação. Certo. Revelação do caralho. O senhor tá falando isso já é do outro lado, né? Quando as pessoas dizem, ah, eu tô recebendo uma inspiração. Isso, inspiração. Claro, claro. Revelação porra nenhuma, somos nós que estamos falando. Revelação, essas coisas. Mas e aí, e eu quis perguntar mais assim, do lado do público mesmo que vem para a igreja. Esses aí nem sempre é o Exu que faz aquelas dancinhas, aqueles rebolados. Às vezes pode ser um espírito zombeteiro mesmo. Pode, perturbador, zombeteiro, que está fazendo festa ali. Quando é o Exu que vai ali é por um propósito. Tem um propósito. Com aquele médico que está ali, ele tem um propósito. Certo. E ele vai fazer de tudo para o médico entrar no propósito dele. Ah... Claro, que pode ser ali. Ou fazer ele passar muita vergonha. Isso. Eu, se fosse eu, tiraria a roupa toda, ficava nu. O senhor tiraria a roupa toda dentro do culto, seu Tiriri? Com o maior prazer. Tá certo. Muito bom. Então, o que o senhor tem a dizer para as pessoas que estão querendo se melhorar e seguir no caminho espiritual delas? De uma forma responsável. Além de fake you? É. Que tenha consciência desse caminho, seja ele qual for. O que, que você está procurando ali? O que, que você está buscando? É o seu conhecimento? É o autoconhecimento? Então vamos ver. Está ensinando alguma coisa? Não estamos ensinando porra nenhuma. Então não é aquele o caminho. Está ensinando? Então é esse o caminho. Continue ali. Claro. É só isso. É muito simples. E o que o senhor tem a dizer assim, quando a gente do candomblé ou da umbanda recebe uma ofensa baseada em preconceito religioso? Agradeço. Agradeço. Você vai brigar para quê? É. Você vai fazer ele acreditar? Não. O que que interessa? Você acreditar. Sim. Aquilo que não me ataca, não me fere. Não. Não é assim? Não é certo. O que vem de baixo não me atinge, não. Porque se sentar no prego, vai pra caralho. Dói. Não é isso. É aquelas palavras, coitado dele. É. Você está muito mal informado. Sim. Isso aí, muito obrigado. Segue. É sinal que eu estou fazendo bem minha função. É. Que conselho o senhor tem para médiums, seja do candomblé ou da umbanda, quando vem no dirigente ou no zelador um comportamento que não concorda? Eduque esse médium, eduque esse zelador, da forma que tiver que educar. O filho, que o filho eduque o zelador? Não, o espírito, a entidade. A função da entidade não é do filho. O filho está ali para seguir. Que a entidade do filho eduque o zelador? A entidade do zelador. Não, deixa eu perguntar, acho que eu não fui claro. Que mensagem o senhor tem para os filhos que vão desenvolver mediunidade, que vão para uma casa e veem no dirigente daquela casa coisas das quais eles não concordam? Procura outra. O senhor não sugere falar com o zelador? Vai falar para quê? Ele já, se ele faz uma coisa que não é, que não bate dentro de você como verdadeiro, você vai falar, ele vai dar uma desculpa, vai falar o que ele acha e fudeu. Procura outra. Vai dar uma desculpa? Vai, pô. Ele vai dizer que tá errado? Ele vai dizer, eu sempre fiz assim, sempre funcionou. Então você sai. Então muito obrigado, tchau. Ou ele vai trazer uma ideia e falar, pai, por que que o senhor não faz as coisas de um jeito mais claro? Qualquer aí, coisa que trouxer... Aí é um conversador. Certo. É isso. Você se apinou a casa. É. Tem uma energia ali que você não entende, não aceita, não entende, vai conversar com ele. Conversa com a entidade. É. E a entidade vai explicar a você por que aquela necessidade. E por que te incomoda tanto. Isso. Se for convencido, se bater dentro de você como verdade, deixa de ser dúvida. Claro. Passa a ser um esclarecido. Sim. E aí você continua. Mas se a entidade fala uma coisa que eu continuo não gostando? Sai fora. Sai fora. Sai fora. E se eu gastei muito dinheiro pra estar naquela casa? Ué, foda-se, fica lá o dinheiro. Importante é você, pô. Como assim, foda-se? Ué. É um investimento que eu fiz. É, mas se joga pra ganhar ou pra perder. Ah. Você falou a palavra certa, investiu. É. E quem investe é pra ganhar ou pra perder. Sim. E se no caso for perder, eu não vou ficar perdendo toda a vida. E não pode dizer que perdeu por causa do... Não, você deu porque quis. Do dirigente, ou perdeu por causa da entidade. É porque também a pessoa falta um pouco de compreensão. Isso. Comunicação. Isso, de entendimento, humildade. De saber o que é. Falta um pouco de humildade também? Muito. Muita? Muita. Porque aqui dentro de uma casa espírita, espiritual, espírita, você é um agregado da família. Claro. Né? Como é que fala? Um ente da família. Um ente. É isso? Você representa aquela família. É. Se você não se adequa, não se acomoda àquela família, você tem que sair. Porque você não vai mudar a família. Não. Você tem que se adequar àquilo. E como é que é se adequar? Manter a sua individualidade. Só isso. Você é um ser pensante, que raciocina, que pensa, não é doido? Não é assim? Sim. Então sai, deixa os doidos no lugar do doido. O senhor vê, eu percebo isso, que nas casas, às vezes, o pai de santo se esforça dobrado, não que seja o caso nessa aqui, mas eu vejo. O pai de santo... Mas é aqui também. O zelador se esforça dobrado, às vezes... Não, eu não vejo isso aqui, mas o senhor saberá dizer... Que o senhor já está aqui mais tempo. O zelador se esforça dobrado para satisfazer o gosto dos filhos só porque eles supostamente investiram com iniciação, com um negócio. Não, isso está errado. Aqui não acontece. Ele tem que se desdobrar para fazer satisfazer o gosto da espiritualidade. Sim. E não dos filhos. Porque se o filho investiu, é problema dele. Ele não tem que prestar conta? Não, nada. Não tem que prestar conta de nada, porque o que você deu foi para o espírito, não foi para ele. Por que que o médium acredita, então, que ele tem que prestar conta? Por que que eles acham isso? Porque entra no físico, no plano físico. E não é plano físico, claro. É plano espiritual. Claro. Olha, se você construir, botou aquela portada ali e agora está reclamando, tira, vai embora, leva ela. Ó, mas não vou mudar o ritual, porque é uma determinação da espiritualidade. E a tradição? E a tradição, vou mudar isso, por causa de uma porta? É por causa do seu investimento? Isso não. Aí está errando. Porque também não percebe que o senhor falou falta de humildade, porque não viu tantas horas que o dirigente colocou ali sem cobrar nada. Isso. Que varia muito mais que o dinheiro que a pessoa investiu. Isso. O tempo que ele ficou parado escutando as merdas que ele fala. Nem só isso. O tanto que a entidade cuidou e nem sabe que a entidade fez. Isso, que porque nós cuida todo o tempo. Olha lá. Todo o tempo. Agora, é médico. Recebe quem merece. Quem não merece, não vai receber. Precisa ainda alcançar um grau. Ele faz por onde, né? Não faz por onde receber. Certo. Tá certo, Sotirinho. Então, eu agradeço muito mais esse encontro. Se for possível, antes de ir embora, a gente falar de novo bem. Se não, na outra vez que eu vier, a gente fala mais. Isso. Mas ficou esclarecido isso? Ficou. Tá certo. Ficou muito bem esclarecido, eu agradeço. Porque é nessa interação, né, com as casas, muitas vezes, que pela falta de humildade ou do dirigente ou dos filhos, que uma coisa bonita deixa de florescer. De ser bonita. É. Né? Deixa de ser bonita, é. Porque o dirigente acaba entrando nessa, nesse animismo, nesse, na como é que fala? Na confusão. Na egrégora mental que esse filho faz. É. Todo rebanho tem ovelha negra. Sim. Todo rebanho, não é só aquele, não. É. Todo tem. E ela tem que ser cuidada. Tem que ser cuidada. Tem que ser cuidada. E essa ovelha negra nem sempre é uma pessoa, né? É um momento de expressão de uma pessoa. Isso. Que pode pular de um para outro. Isso. Então a gente tem que vigiar se não está com a gente. Claro. Se você reúne um corpo mediúnico numa casa, para agariar esse bango, para poder fazer a casa ficar melhor, 10 vai dizer, estou dentro. 50 vai dizer, estou fora. É. Aí porque eu estou fora, você não vai continuar o seu lema? Não. Não. Vamos fazer com 10 que tem. Deve seguir. Tem que seguir. Com 10 que tem e o que a espiritualidade vai completar. E vai. E completa. Completa. Completa. Porque só aqueles 10 é que tem missão de fazer aquilo. Os outros não. Ah. Entrou nisso então. É. Ah, mas daí o senhor fala assim, a pessoa acha, bom, então já sei que eu que não vou fazer, não tinha aquela missão, lavo minhas mãos. Mas se fizer isso é porque não tinha mesmo. E daí também não vai ter o crédito, depois que podia ter. Isso, aí na hora que de pedir vai ter 10, não vai ter 100. Ah. Não é isso? Claro, claro. Claro, para não incentivar as pessoas a dizer assim, ah, não fiz, era a minha missão de não fazer mesmo. É mais claro. Fácil, né? É mais fácil. É mais fácil. Sim. Tá certo, sim. Então, muito obrigado por mais esse encontro conosco. Cara, boa noite. Hoje. O senhor, a mensagem final é aquela mesma? Da bem outra que vez? Eu. Tá certo. Bem que eu, para todos. Muito obrigado. Bem feito. Eu. Tá certo. Eu não sei se é assim que fala. É, fuck you. Fuck. Isso. Não, fake you é melhor. Fake you é... To fake é falsificar. Ah, é? É. Então não é isso não. Não. Tipo... É se fuder, como isso. É que é? É fuck you. Fuck you. Isso. Sempre se não é errado, foi eu ele. É. Foi o Hogan. Foi o Hogan. Fuck you. Fuck you. Agora que tu falou isso. É, ela aprendeu também, ela. Se rola. Isso. Não, mas tá bom, passou a ideia, né? Agora você vai começar a falar Jemanfu? Jemanfu. Tá, lembra disso, viu? Lembra ele. Porque essa porra não entra no meu mental. É. Gemanfu! Ui! Eu tenho que lembrar de fuder! Gemanfu! É. Gemanfu! Hein, Cecilini? Vamos fazer um pós-final enquanto o senhor acaba aí? Mas o que é isso? O pós-final é falar mais coisas interessantes. Interessante? É, para as pessoas ouvirem. Aqui por mesmo. Exemplo, quem está ouvindo, se tem um espírito zombeteiro com ela ou obsessor. Ele também pode aprender com o que o senhor falou. Claro, às vezes ele vem, acompanha um, para poder aprender. Você sabia disso? Não. Você passa na rua, tem um espírito... como é? Perdido. Como é que fala? Ela sabe. Um espírito... Esse que fica perambulando. Não é o nome? Não. É... Vagante. Alma perdida, como é o nome? Andarilho. Não, tem outro nome. Porra. Largado errante, errante. Não, não é errante, não. É. Largado desse qualquer rua. Perdido. Está lá, desencarnou e não sabe para onde vai. É. E aí ele se afina a energia dela e vem para casa e aqui vai ser dito alguma coisa, numa palestra, numa merda, que ele vai, não, eu tenho que pedir para o socorro, senão o socorro não vem. Não vem? Sim. E o senhor afirma isso também? Afirmo, não para nada, agora estou assim, dá uma olhada. Se não pedir por socorro, não socorro chega, não chega. Não. Por exemplo, tem um espírito com a pessoa, que a pessoa está na casa dela ouvindo a gente conversar. E o espírito então não sabia que ele precisava pedir ajuda, agora ele sabe que ele precisa pedir. Isso. De que jeito ele pode pedir? Me ajuda, filha da puta! É o jeito que for, é o jeito que ele sabia. Claro. Ah, é uma penada. Ah, alma penada. Que no caso é despenada, né? Não tem pena nenhuma. Uhum. Não é isso? Sim. E vem e se beneficia com aquilo. E aí ela chega passando mal, depois que passa nas vibrações, fica bem. Você ajudou alguém a subir. A subir, que eu digo, caminhar. Que vai para onde for, não é subir ou descer. Vai para onde tiver que ir. Ajuda a caminhar. Ajuda a caminhar. Claro. E quando tem assim, o senhor já teve embate com bruxos no astral? Já. Esses da Wicca, essas coisas. Ah, não faz nem cosquinha no cu. Não faz cosquinha? Faz nada. Cosquinha onde? No cu. Ah, entendi. Faz nada. Mas por que o senhor diz isso? Porque o maior embate que existe espiritual é com o ser. Com o ser? Com a ignorância. Ah. Com a vaidade. Com esse que você falou, preconceito. Isso. Esse é o maior embate. Agora, com o espírito, a gente se entende, fala a mesma língua. É. Se entende. O senhor, no outro diálogo, falou, eu também tomo minhas porradas. Tomo, também tomo. Dá um exemplo, assim, de porrada que o senhor toma. Porra, tu quer que eu conte um fracasso, porra? Como é que vai ficar a minha moral? É. Basta saber que eu também tomo, porra. Tá. Não vamos entrar em detalhes, não é assim? Detalhes sórdidos. Sórdidos? Sórdido, porra. Me bate é sórdido. Claro. Acaba com a sua moral. É. Tá certo. O senhor... Aqui na casa tem, ou o senhor sugere que se tenha nas casas, uma forma de o espírito, não o médium, o espírito provar se a entidade está ali mesmo? Por alguma razão que vocês acham útil? Como assim o espírito? Tudo, todo fenômeno que acontece é espontâneo. Uhum. Se tiver a intenção de mostrar que está incorporado, não está. Ah. Não está. Então, se eu pegar aqui, tocar fogo aqui, andar no fogo, não é para mostrar para você que eu estou aqui, não. Estou fazendo uma coisa ali, estou desmanchando alguma merda ali. É. Então, o meu propósito é outro. Não interessa se você está vendo, se ela está vendo, se ela está entendendo, não interessa. Interessa o que eu estou fazendo. Certo. Não é isso? Sim. Ó, então, se tiver esse propósito, para mostrar que eu estou incorporado, não tá porra nenhuma. Não tá. Não tem que mostrar nada pra ninguém. Eu tenho que como é que fala? Conta é quem tá lá em cima, quem me mandou aqui. Esse eu tenho que dar conta. Agora os que estão aqui, não. Teve uma história que o vô subiu pro senhor vir, uma ocasião que aconteceu similar a essa situação. O senhor lembra que a mulher pegou o fumo, e o fumo normalmente tem álcool, e ela não sabia disso, estava incorporada na preta velha. Da cagança? O senhor lembra dessa história? Lembro. Conta pra gente. É assim, porque vai muito da... Aí é a vaidade, é isso que eu digo que é difícil de dizer, de lidar com isso. O senhor do meu médium fazia pitado de fumo de rolo. E fumo de rolo, ele é enrolado no marafo, não é isso? Sim. Ele fermenta, vira marafo, uma maravilha. Aí ele pitava isso, mas a energia dele permitia isso. A dela não, já estava muito velha. Ah. Aí ela pitou a consulta toda. Na última consulta se cagou toda. Mas por que ela foi fazer isso? E aí o fogo subiu, seu fogo subiu, me botou em terra para distrair. Eu fui de uma a uma, a velha tá cagada. Porra, fui avisando. Não foi novidade para ninguém, quando a velha levantou toda suja. É. Todo mundo já sabia que tava cagada. Sim. Mas a ideia era colocar o senhor para distrair, para ninguém ver que ela tava. É, mas se fuderam. Se fuder. Porque eu não tenho isso não, tem que ser rasgado. Mas o vô não puxou sua orelha depois? Não. Não. Porque eu fiz uma coisa boa, ficou uma graça. Ficou engraçado, todo mundo riu e tudo dissipou, acabou. Então, o aprendizado que eu queria colher disso é, a médium estava incorporada, Eba. Mas passou com o mental dela na frente, com isso. Ciúme do seu aparelho. Isso, a porra da vaidade, não é ciúme, a vaidade, querendo ser tanto quanto. E isso não mede quantidade de nada. Eu fumar um pito, uma piroca, não mede coisa nenhuma, porra. É a necessidade do momento. Se você, o médico está preparado para aquilo, vamos fazer. Se não está, não vai. É igual você, minha amiga, você tem um corpinho avantajado. Você é um bom filho, avantajado. Você vai virar cambalhota? Oh, aí eu viro, você vai virar no teu, quer virar também? Você vai se prejudicar, não vai? Aí eu vou dizer, a velha se fudeu toda. É. Pra todo mundo. E aí a pessoa pergunta, por que a preta velha não falou que isso não era pra ela, não é dela? Vai ensinar o médium. Muitas coisas é pra ensinar. Às vezes dá uma rodopiada, cai no chão, ó. Não é pra rodopiar assim. Ah. Não foi o comando que eu dei. Foi o comando que ela deu. Esse. Claro. O comando é dar uma rodadinha. Deu uma maior, caiu. É. E velho é foda. Por quê? Ó, velho é foda. Não aguenta mais nada. Os comandos têm que ser suaves. Encarnado, né, na sua fala. Encarnado. Sim, sim. E a vovó deixou porque daí ela agiu com o mental dela. Né? Foi, depois ela, quando voltou, falou, isso é pra ela aprender. Eu permiti pra ela aprender. Uma coisa é um, outra coisa é o outro. Cada um na sua. Na sua energia. Trabalhando ali em prol do atendimento. Só. Não tem que copiar ninguém pra provar que tá. É. Então ela e muita gente podia evitar muito problema que acaba tendo por conta disso. Se chegasse lá só pra trabalhar... Esse, o senhor ontem queimou o médico aqui, ninguém percebeu. Não. Ele mesmo curou, cara, tratou e curou. Nem o médico percebeu. Ah. Não. Queimou sem querer. É, precisa andar mostrando. É, não. Não precisa. Certo, mas como o senhor fica sabendo disso? Eu não tô aqui, pô, o tempo todo. O senhor tá sentado no toque, eu tô na porteira. Ah. Porque tudo que ele tira daqui, joga pra lá, que eu que sou o que vai fazer o descarga. Por falar em quem vai fazer o descarga, é, quando se fala, Exu, leve meus pedidos a Oxalá. Ah, antes de falar de Oxalá, teve uma pergunta, talvez até pro Preto Velho, né? Mas quem sabe se eu sabe responder. Quando o Búzios responde, se Orixá não incorpora, ele aflora, que é um ancestral, como é que Oxalá pode responder no Búzios? Como é que Oxumaré pode responder no Búzios? Se não é uma consciência externa? Vou responder. O senhor mesmo? Depois tu pergunta a mesma coisa, tá, vai ver se é igual. Não. Orixá não responde nada. Ah. Quem responde somos nós. Ah lá. O que eu te falei? Nós somos a boca que tudo fala. Sim. E a boca que tudo come. Claro. Então quem fala somos nós. Nós somos o mensageiro. Sim. Então o orixá ali na hora do oráculo, do buzo, quem está respondendo somos nós. Mas sob o comando dele, que passando a mensagem dele. Se nós somos o caminho, a ligação que tem entre o orixá e quem está fazendo o jogo, somos nós. Pronto, chegou onde eu queria saber. Aí a pessoa diz assim, a minha entidade vai levar o meu pedido ao Oxalá. O Exu, entidade. Mas o senhor está falando Exu, Bara. Bara. Explica isso para entender. Bara é a energia que te conecta ao seu superior, ao seu ser superior. Você tem uma coisa chamada Orun Aie, que é esse Ori que está aí na sua cabeça. E tem um Orun, um Ori é o Orun, aquele que está lá no alto, que é o seu orixá. Sim. E o caminho desses dois, a comunicação desses dois, se chama Bara, que é você numa forma astral. Por isso é que no jogador você tem que saber como é que é o nome? A intuição e ter, né, a base, o ensinador. Sim, conhecimento do mecanismo do jogo. Isso, isso. Tem que conhecer isso para saber o que está sendo decifrado ali. Uhum. Porque não fica ninguém do lado ali falando nada, não. Não. Isso é mentira. A gente está aí no mental. Uhum. Quando há uma necessidade de interpretar, nós ajuda. Ajuda. Porque ali, tu está interpretando errado, porra. Né? Isso que quer dizer, não. Vocês têm responsabilidade de trazer... Isso. Trazer essa coisa certa. Isso, porque Bara usa a nossa energia para essa comunicação. Ah. Mas quem traz e quem leva é ele. Nós não temos essa missão. A nossa missão é executar. Quem reflete são eles. São eles. São eles. E por que então existe essa confusão de achar que a minha entidade Exu que vai até o orixá? Se isso não fizer mal, ninguém pode achar. Se não fizer, ninguém pode achar o que quiser. Pode achar o que quiser, não está fazendo mal a ninguém. Não, claro. O importante é saber que não é você. Você encarnado. É uma coisa superior que faz essa ligação. Agora o nome que quiser dá. Dá o nome, claro. Você entendeu? Certo. Agora não pode fazer divulgador do que você acha. Como assim, Sotinho? Você afirma que quem faz a mensagem para você no jogo é João. Aí você vai dizer, você também tem que ser João. É. Não, um dele pode ser Joana, um dele Joaquim, o outro filha da puta, o que quiser. Entendeu? Claro. É isso. Quer perguntar mais? senhor já terminou aí? Tem um pouquinho? O senhor acha que terminar? Eu percebi, vendo o pai Marcos jogar, que toda caída é uma caída certa. É. Não erra. Erra a interpretação. Se não tiver conectado. Claro. Se tiver, não erra. Mas se toda caída... E se for feito direito, né? Ah lá. Você pegar assim as caralhas, vai sair tudo caralhado. Tem que ser direito, tem que ter os preceitos. Tem que seguir os preceitos. O ritual. Para acordar. Isso, para você se conectar. E o ritual não é nada menos do que para você, não é para eles. Claro. Eles já estão conectados, já são energia, não precisa. Não é qualquer um, então, que pode jogar o búzio. Você além... é aquilo lá, ó. Não precisa ligar lá? Precisa. Para poder funcionar? Ventilador. É isso, você é esse aparelho. Ah, claro. E a energia está ali, é só conectar direito. Não tem que ter um ritual para fazer isso? Não tem que engatar um negócio tem. Lá? Então, esse é o ritual. Tem que tirar do chão e pôr na tomada. Se botar errado, não vai funcionar. Não. É igual eu fazer uma ligação com uma outra pessoa. Tem que discar o número certinho, senão não chega nela. Não vai chegar. E não importa se eu faço mais devagar ou mais rápido, se o número está errado... Não vai chegar. Não importa o quanto meu telefone esteja limpo. Não. Se eu discar errado. Discou errado, fodeu. E não importa também se meu telefone é bonito, mais novo, se é de ouro. Não, tem que ter a capacidade para aquela pergunta, para aquele número. Tem que comportar esse número. Inclui isso a pessoa ter a mão de Ifá? Isso. Tem que ter. Isso. Porque não adianta fazer todo o procedimento e não ter a mão. Não. E tem que se iniciar no candomblé também? Quando você fala tem... Você bota uma imposição. Sim, para poder jogar e ter a resposta do búzios. Se você vai utilizar um oráculo que é do candomblé, você tem que ser iniciado nele. Sim. Não é isso? Claro. Como é que você vai usar uma energia que você não tem? Claro. Então o princípio é esse. Sim. Saber interpretar, qualquer um pode. É só fazer estudador. Sim. Agora, se vai ter a conexão, vai depender do ritual. Claro. E qual é o ritual? Primeiro ritual, ser iniciado. Naquela cultura. É, ué. Senão não é. Faz sentido. Quem não sabe mexer nisso vai mexer? Não. Ah, vai até mexer, mas não vai sair nada. Tem que ir na escola. Não é assim? Sim. Pegar experiência. Isso. Mas no espírito é ativar alguma coisa dentro da pessoa. Ativar energia. Certo. Viu? Sim. Isso é uma iniciação. Claro. Perfeito, Sr. Tiriri. Muito obrigado. E até... Outro até... boa noite. Boa noite e até breve. Até daqui a pouco. É. Maravilha. Não vi nada. Não. Sim, senhor. Viu? Ainda queremos criar umas quizilas. Sabe o que é quizila? O que é? Enzila é caminho. Ah. Em Angola, se fala enzila. Entanto, encruzilhada é encontro das enzilas. Ah. E quizila é aquilo que atrapalha o caminho. Então, a gente ainda vai ter muita coisa aí que vai botar pra fora, que vai dar, como é? Falador, polêmica, essas coisas. Sim. Aí depois se apresenta. Ó. Aí é a hora de gozar. O senhor chega com chave de ouro. Isso, faz um batom bonito, entendeu? Tá. Vai ficar vendo. Tá certo. Boa noite, boa noite. Boa noite, Sr. Siriri, muito obrigado. Isso se chama compromisso. Ele veio aqui, além de fazer iniciado, veio também para colher isso, né? Sim, senhor. Para completar o trabalho. E mesmo que o médico cansado, o cansado, tem que dar energia aí para cumprir aquilo que foi determinado. Não é isso? Sim, senhor. Aprendam. Ninguém me deu esse foda. Boa noite, fala. Boa noite. Naranjo. Ele chegou, firma a ganga no terreiro. Oh, discernimento assim. Se hoje eu tomei uma porrada, sim. Por que que eu tomei essa porrada? É. Esse Deus é ruim? Tá. Porra, não é. Vou pensar o que que eu fiz ali, chutei o gato. Sim. Agora eu tô levando. Isso é o discernimento. Tá. Então essa dor que eu tô sentindo, por causa desse fato, ela vai doer menos. Porque eu tive o discernimento de saber o porquê da dor. Ah, claro. O verbo tem uma força imensa no astral. Então só de falar assim, eu quero que filha da puta se foda. Tu já mandou um espírito pra lá. Que isso? É, e o espírito vai acompanhar. Nossa. Então vem aqui. Pô, tá tudo dando errado. Pô, nada dá certo. Eu vou lá pra sua rebola. Eu compro a briga. Ixi. Ah, mas o senhor é... Não, também tomo minhas porradas. É. E aí eu compro a briga. Essa é a forma de mostrar pro outro que não é assim. E aí se engloba esse espírito numa névoa de clareza para tentar esclarecer a ele que não adianta aquilo que ele está querendo. Aquilo só vai atrasar ele. Ah, ele não evolui com aquilo. Não evolui. E aí nós somos os trabalhadores da luz. Você entendeu a diferença? Sim. É mais ou menos isso. E vou me tornar maior. Quanto mais eu aprendo, maior eu fico e maior é a minha responsabilidade e mais eu tenho para aprender. Certo. Mas nem todos pensam assim. Não pensam. Por isso é que entra nessa coisa do orgulho. Tá, o importante é você estar no caminho. Se tem um grupo de 10, você é o único que está no caminho, você vai pagar pelos outros? Não. Você está certo. Os outros, para cada um, paga o seu. Isso. Primeiro. Em termos de firmeza. Não existe isso de um banda puro. Um banda é um banda. Não existe pura, porra. Pura é purinha, aquela branquinha boa. Isso aqui é purinha. Um banda é uma só. Uma só. É. Sabe o que significa Exu? Exu. Sabe? É, o seu Giramundo diz que é o eixo que move o mundo. É, também, isso é mais fino, mais rebuscado. Eu falo diferente, ah. O povo que anda, ah. O povo que movimenta, certo. Somos nós. Certo. Ah. Eu, enquanto Exu, não tenho que julgar. Então o senhor faz tudo. Tudo, o que for permitido eu faço. Nem só isso, o tanto que a entidade cuidou e nem sabe que a entidade fez. Isso, porque nós cuida todo o tempo. Ah lá. Todo o tempo. Agora, é médico, recebe quem merece, quem não merece não vai receber, precisa ainda alcançar um grau. Quem faz por onde, né? Não faz por onde receber. Mas é naquela mata, na mata da Jurema, aonde pia cobra, aonde canta o sabiá. Mas é naquela mata, na mata da Jurema, aonde pia cobra, aonde canta o sabiá. Seu tiriri diz que mata é a sua, seu tiriri diz que mata é a sua, mas é naquela mata, na mata da Jurema, aonde pia cobra, aonde canta o sabiá. Mas é naquela mata, na mata da Jurema, aonde pia cobra, aonde canta o sabiá. Seu tiriri diz que mata é a sua. Seu tiriri diz que mata é a sua. Oh, graças a Deus. Salve, seu tiriri.